comiança e por vão. Se de manhã quando eu preciso. Nesse confão e o pra me E manhã para as mãos e mais questão. É que se bate e até que me chão. Ton silence me fait mal, mais je ne cesse de revenir vers toi. Et aqui parei vamos chitando.